gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Não. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Ela vazou na maquiara. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, nosso tesão. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. É muito mais sucesso pra você no mixtape, o melhor rendo musical do teu rádio. Tem muita música envolvida, uma atrás da outra. Deixa rolar, porque aqui não para. Vamos lá que é sucesso! Se é sucesso, a gente toca aqui. Mixtape. Yeah. Naldo. Vitinho, hoje você não me escapa. Vem com a atitude pra cima. Você quer brincar com fogo, então vou jogar gasolina. Escreve prazer aí no Waze, segue a rota da minha cama. O bagulho vai ficar crazy, eu faço gama nessa trama. Quero ver você pedindo mais. Oh, oh. Só eu sei te enlouquecer. Cê tá dando um show. Só não vale me cobrar cachê. Sou VIP pra você. Seu jeito bandida bagunçou minha vida. Em quatro paredes você sabe o que faz. Seu corpo é imã, me hipnotiza. Fui me apaixonando por você. Hoje você não me escapa. Vem com a atitude pra cima. Você quer brincar com fogo, então vou jogar gasolina. Escreve prazer aí no Waze. Segue a rota da minha cama. O bagulho vai ficar crazy. Te faço gamar nessa trama. Quero ver você querendo mais. Oh, oh, oh. Sabe, só eu sei te enlouquecer. Cê tá dando um show. Tá dando show. Só não vale me cobrar cachê. Sou VIP pra você. Apaixonando por você. Eu não sei o que fiz pra merecer tudo isso. Eu te botei no céu, você me jogou no precipício. Quando eu falava eu te amo, você só dizia também. Você tem tempo pra tudo, mas se for pra gente, não tem. Só eu que demorei pra perceber. Tu nunca me amou. te apagando aos poucos. Um detalhe agora, outro depois. Hoje aconteceu de novo. Na hora do lanche eu pedi pra dois. Tô na segunda sessão de cobertura da tatu. Pelas minhas contas acho que ainda faltam três. E o que era pra ser o seu nome dentro de um coração tá ganhando a forma de um dragão chinês. Me disseram que seria fácil superar uma paixão, mas ficou difícil logo na minha vez. Ainda tá recente, ainda sinto falta. E sonho com a volta da gente. Ainda tá recente, ainda sinto falta. Me diz como é que apaga tatuagem na alma. Eu tô te apagando aos poucos. Um detalhe agora, outro depois. Mas hoje aconteceu de novo. Na hora do lanche eu pedi pra dois. Tô na segunda sessão de cobertura da tatu. Deu as minhas contas, acho que ainda faltam três. O que era pra ser seu nome dentro de um coração tá ganhando a forma de um dragão chinês. Me disseram que seria fácil superar uma paixão, mas ficou difícil amar na minha vez. Ainda tá recente, ainda sinto falta. E sonho com a volta da gente. Te apagando aos poucos. Um detalhe agora, outro depois. Mas hoje aconteceu de novo. Oba, oba, valeu sua sintonia que tá trabalhando aí, tá só de boas, tá de pernas pro ar, tá de folga, tá de férias, tá comemorando o Niver hoje, parabéns pra você, tá no carro aí sempre nos dando essa carona massa, alô você profissional do volante, beijo no coração, bora seguindo? Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Água é vida, não se desperdiça. Economizar água faz bem para o meio ambiente e também para o seu bolso. Pouca gente sabe que a maioria das empresas de água e esgoto utilizam um sistema de tarifa progressiva. Isso significa que os preços aumentam em progressão bem maior que o volume de água consumido. Essa prática é para incentivar o uso racional da água e custear as tarifas de caráter social. Entre nessa corrente, participe! Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Sua parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Então, troca que resolve. Não fique sem assistir tudo o que você mais gosta. Troque já pela nova parabólica digital para não ficar sem TV. E beneficiário de programa social federal pode ter direito ao kit gratuito com antena, receptor e controle instalado aí na sua casa. Saiba mais pelo 0800-729-2404 ou acesse sigaantenado.com.br e informe seu CPF. 97,5 é da gente, é da nossa terra. Empreendimento Tertuliano Cavalcante. A Smart Informática agora é correspondente autorizado Banco do Brasil. Além dos serviços de assistência técnica em computadores, celulares, tablets e sistemas de câmeras, a nossa loja ofertará todos os serviços do Banco do Brasil. Smart Informática, há mais de 10 anos desenvolvendo soluções para os seus clientes. Rua Ipiranga, ao lado do supermercado Compare. Smart Informática. Atenção básica. Saúde para todos. A saúde mental deve oferecer atenção aos pacientes e seus familiares em situação de risco psicossocial. Ela procura reintegrar o usuário na sociedade e desenvolver ações de combate ao sofrimento mental e à discriminação. Cuidado continuado é uma questão de saúde. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. É Dourado FM. Aqui é massa. Está entrando no ar o programa de forró que a galera forrozeira adora. Forró Brasilis. As melhores bandas, os melhores cantores de forró e aquele trio pé de serra que faz o chão tremer. Renato Gonçalves está chegando. Prepare-se para entrar na onda do Forró Brasilis. Olá, olá, meu povão querido de todo o Brasil, chegando por aqui com muita alegria, com muito amor, para mais um programa Forró Brasilis, juntos com você durante uma hora, levando o melhor do forró. Renato Gonçalves e o Marcelo Moura cuidando aí da parte musical. Só músicas boas, selecionadas com carinho, com muito amor. E aqui é dessa maneira, pouco papo e muita música, a gente já começa a nossa festa. Segura aí, meu povo, segura que tá chegando o forró dos melhores. Na, na, na. Na, na, na, na, na. Sejam bem-vindos a esse show que é nosso, Limão com Mel Acústico. Em uma noite de estrelas, saímos pra passear, de mãos dadas, namorados, boa vontade e um desejo, sou dos pevar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois. Construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade chegava depois. Vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar o meu sonho mais bonito, te encontrar. Você no meu pensamento vai ficar. O meu sonho de amor não acabar. Foi um dia tão tristonho quando você me deixou. Nossas lágrimas nos olhos nos diziam todo o tempo: nada se acabou. Mesmo assim você se foi, deixando aqui tão só. E eu sozinho ainda me lembro de um sonho tão bonito que se acabou. Eu vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar o meu sonho mais bonito, te encontrar. Você no meu pensamento vai ficar. O meu sonho de amor não acabar. Na, na, na.

Brasilis, com o melhor do forró, volta já já. Estamos apresentando Forró Brasilis, com Renato Gonçalves. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O fenômeno bullying começa em casa. Os pais não questionam suas próprias condutas e valores, eximindo-se da responsabilidade de educadores. O exemplo dentro de casa é fundamental. O ensinamento de ética, solidariedade e altruísmo começa ainda no berço. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do CNJ. Na hora de fazer o seu supermercado do mês, não esquente a cabeça. Vá direto para o supermercado Unifrios. Tá aí uma dica para a dona de casa. Comprar no Unifrios. Gêneros alimentícios em geral. No nosso açougue, temos carnes variadas de qualidade, além de frangos, peixes congelados e uma grande variedade em frutas e verduras. Bebidas quentes e geladas, temos todas. Tudo que você procura está no supermercado Unifrios. União de bom gosto. Aceitamos todos os cartões e Pix. Supermercado Unifrios. 97,5. Agita a sua vida. Agora é hora de me matricular na escola da Seduc. Eu vou estudar. Tem inteligência artificial, robótica, ensino técnico, tempo integral, um mundo inteiro de oportunidades. Na capital ou em qualquer cidade, escola reformada e com ar-condicionado. Assim fica fácil aprender, tá ligado? Chegou a hora de me matricular na escola da Seduc. Eu vou estudar empreendedorismo, inglês, clube de leitura, essa é a nossa vez. Oportunidade jovem para trabalhar com renda extra, pra se motivar. Seduc Olímpica, Seduc Esportiva, é mais futuro na sua vida. Não pode esquecer o Seducatom, o nosso intercâmbio que é tudo de bom. Chegou a hora de me matricular na escola da Seduc. Eu vou estudar. Garanta já sua vaga para 2025 nas escolas Seduc. Acesse o site e matricule-se já. Escola Seduc, um mundo de novas oportunidades. Secretaria de... Na Eldorado você tem vez. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. E o nosso alô nesse momento vai especialmente para a grande Débora Braga, esposa do grande comunicador Vianney Braga, em CDA. CDA é onde produziu-se muitos artistas, radialistas, cantores, compositores, músicos, né? É, Vianney é um deles. Abração para você aí, caro companheiro Vianney Braga. Alusão para aquela turma do nosso saudoso Moacir Costa, que também foi um papa na comunicação, ao grande, mas grandíssimo José Alano. Eita, turma querida. Chegando especialmente para você de CDA, mais uma sequência no nosso Forró Brasília. Com você, momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Assim já se chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos. Suadinhos de prazer, amor, me leva, faz de mim o que quiser, ou me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher, amor, me leva, faz de mim o que quiser, ou me usa, me abusa, que o meu maior prazer é ser tua mulher. De Monteiro, Paraíba. você. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me amar, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois e nós unidos. Testemunhas para quê? Pra quê? Os nossos corpos coladinhos. E a galera vai cantar, cadê a voz? Então me usa, me abusa, que o meu maior prazer é ser dessa galera. Melhor do forró, toca aqui. Agora eu me calei. Meu amor, eu quero ser. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso Saúde com Beleza. Que só toca sucesso, o melhor do forró. Sentir o teu calor e na viagem louca da louca paixão, sentir o descompasso do teu coração. E tudo que pedi eu vou fazer, pois afinal sou mulher e faço teu prazer. Do simples ao composto, sou o que você quiser. Eu só quero te amar, dobro o que der e vier. Eu quero ter você, teu fogo me pegou. Você incendiou meu coração. Amor, te vejo a todo instante em qualquer lugar. Teu corpo é excitante, me faz delirar. Quero você em minha paixão. Ouvir dançar, se apaixonar. E tudo que pedi eu vou fazer, pois afinal sou mulher e faço por prazer. Do simples ao composto, sou o que você quiser. Eu só quero te amar, dobro o que der e vier. Amor, te amo como ninguém nunca te amou. Música boa de forró é comigo mesmo. Daqui a pouco eu volto com mais uma sequência. Água é vida. Renato Gonçalves. E não se desperdiça. A ocupação desordenada do solo tem impacto direto nos recursos hídricos. A retirada da vegetação nativa afeta a qualidade dos mananciais e prejudica o reabastecimento natural das reservas de água subterrânea. Respeite o meio ambiente. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De segunda a quinta-feira, tem atendimento odontológico com cirurgião dentista, Dr. Wilson Lustosa. Atendendo das 2h às 5h30 da tarde. Oferecendo os seguintes procedimentos: raspagem profilaxia, restauração, exodontia, clareamento. Faça o seu orçamento. Mais informações no telefone WhatsApp 89-999-33-1133. Dr. Wilson Lustosa, atendendo na Clínica Encó. Problemas no seu computador, celular ou rede? Não se preocupe. RF Soluções Digitais. Especialista em manutenção, suporte técnico, oferecendo serviços completos para todos os seus dispositivos. Desde a solução em problemas em computadores e celulares, até configuração e manutenção de redes. Temos a expertise que você precisa. E o melhor, atendemos no conforto da sua casa ou no ambiente de sua empresa. Nosso objetivo é proporcionar comodidade, eficiência e qualidade. Serviço rápido e confiável é com a RF Soluções Digitais. Entre em contato agora mesmo. 89-9916-7819. Estamos prontos para lhe atender. RF Soluções Digitais. A preservação do meio ambiente é um dos únicos caminhos para um futuro melhor. O NPPI conta com um canal para recebimento de denúncias relacionadas ao meio ambiente, o Linha Verde. Acesse o site www.mppi.mp.br/linha verde. Lá você poderá preencher um formulário e informar sobre a situação. É possível registrar denúncias por queimadas, desmatamento, poluição sonora ou outros casos de dano ambiental. Faça sua parte hoje, porque preservar o meio ambiente é preservar a vida. Uma campanha do Ministério Público do Piauí. 97,5 é da gente, é da nossa terra. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. Meu povo amado, povo querido de todo o Brasil, o negócio não tá brincadeira pro lado de quem trabalha, não, né? O negócio tá feio e nós temos que se apegar com Deus, se apegar também aos políticos de bem. Tá chegando aí uma nova eleição, é hora da gente dar um basta, viu, gente? É, analisa direitinho, não vai votando assim sem mais nem menos, tá? Em troca de um tapinha nas costas, que o caboclo só vem na sua casa pra dar um tapinha nas suas costas de 4 em 4 anos. Então, sai fora dessa, viu? Levante a nossa bandeira do Brasil e vamos que vamos, meu povo, para mais forró aqui no nosso Forró Brasilis. Essa aqui é pra machucar mais ainda o seu coração. Sucesso em todo o Brasil! Canta, Rio de Janeiro! Te falo a última vez, não sei se vou me arrepender. Eu sei que é bem melhor assim, a nossa história chega ao fim. Não lembro mais se era bom, eu só sinto a dor, a dor, a dor. O que me fez, o que falou, como fingiu, me enganou. As dúvidas que provocou, como mentiu, falou de mim. A nossa história chega ao fim, só ficou a dor. Ah, Janeiro que eu amo tanto. Obrigado! Forró Brasilis, o melhor do forró. Você tem sempre alguém no meu lugar. Vou dizer que agora dessa vez é pra valer. Meu coração, coitado, quer viver sem esperar que um dia você volte a me amar. Olha, amor, essas cobranças não têm condição. Você é a minha única paixão. Não vamos mais brigar. Te amo e prometo vou mudar. Não pensei em te fazer sofrer tanto assim. Esse meu jeito de não estar afim. Não vamos mais sofrer. Preciso de você e você de mim. Cansei de esperar, você tem sempre alguém no meu lugar. Olha, amor, essas cobranças não têm condição. Você é a minha única paixão. Não vamos mais sofrer, preciso de você e você de mim. Paixão, vou te dar carinho, mais amor, mais atenção. Não quero mais viver na solidão. Viver contigo sempre essa paixão. Paixão, paixão, paixão. Os cabelos começam a cair, pode ter certeza. Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais. A Saúde com Beleza tem o produto certo para resolver esta situação. Calibre estimula o crescimento saudável dos cabelos com fios resistentes e brilhantes. Também ajuda a fortalecer as unhas e manter sua pele com aparência jovem e revitalizada. Seu cabelo está caindo? Calibre. Com apenas uma cápsula por dia, seu cabelo cresce mais rápido, com muito mais força e beleza. Calibre, o polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 195151. Calibre. Você está ouvindo Forró Brasilis com Renato Gonçalves. Magníficos. O dia vai nascer e eu curtindo solidão, esperando por você uma explicação. Destruir nossa paixão, nunca me dizer quem é. Enquanto isso eu vivo por viver. Que vou fazer, não vai embora. Estou sozinha nessa história. Eu vou tentar tocar a vida sem você. Enquanto isso eu vivo por viver. Daqui a pouquinho tem mais Forró Brasílias aqui no andamento do nosso programão. Oh, mulher ingrata! Aê! Forró Brasílias, o melhor do forró. Fique ligado, voltaremos dentro de instantes. Sua parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Então, troca que resolve. Não fique sem assistir tudo o que você mais gosta. Troque já pela nova parabólica digital para não ficar sem TV. E beneficiário de programa social federal pode ter direito ao kit gratuito com antena, receptor e controle instalado aí na sua casa. Saiba mais pelo 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br e informe seu CPF. Mais um ano se finda e um novo ciclo se inicia com esta vontade de um novo ano. E tudo de bom em nossas vidas, que a Ótica São Luís parabeniza você por mais uma passagem de ano. A Ótica São Luís, que ao fim deste ano de 2024, completa 57 anos de existência com seus empreendimentos. O Grupo São Luís tem o grande prazer de festejar um novo ciclo com vocês. Amigos que tiveram junto com a gente no ano de 2024. Estaremos juntos sim em 2025, trazendo para você e para sua família tudo o que há de melhor. Parabéns por mais de um ano. São os votos da família São Luís para os nossos amigos e clientes. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Festival de prêmios de final de ano do Atacadão Mega Farma, sempre oferecendo os melhores preços, tudo em medicamento, perfumaria, toda linha de suplementos e muito mais novidades. E a cada R$50 em compras, você ganha o seu cupom para concorrer do mega sorteio do Pix especial de final de ano. Confira a premiação: primeiro lugar, R$5.000; segundo lugar, R$3.000; terceiro lugar, R$2.000; quarto lugar, R$1.000; quinto lugar, R$1.000; sexto lugar, R$1.000; sétimo lugar, R$1.000; oitavo lugar, R$1.000; nono lugar, R$1.000; décimo lugar, R$1.000 mais prêmio surpresa. E trabalhamos com teleentrega. Peça seu medicamento pelo telefone 89 999 32 6798. Nós entregamos rapidinho em sua casa e oferecemos os melhores preços em toda a linha de medicamento, perfumaria, toda a linha de suplementos e muito mais. Festival de Prêmios Atacadão Mega Farma, na rua Adolfo de Onteg, próximo ao Armazém Paraíba. Olá, clientes e amigos! Se você quer facilidade na hora de fazer as suas compras, a Agromac é o lugar ideal para você. Aqui você encontra os melhores arreios, além de uma grande variedade de rações, minerais para seus equinos e gados. Temos uma farmácia veterinária completa, com atendimento especializado, com o médico veterinário Dr. Luiz Fernando. Venha para melhor e melhor. Agromac, a casa do produtor, na Avenida Central, próximo ao Varejão Hortifruti. Agromac. Sabe por que o cliente da Suprinet Fibra não troca por nada? Porque temos planos a partir de 300 mega por R$ 69,90, com estabilidade e suporte rápido e eficiente. Assine hoje mesmo e tenha acesso a cursos no Qualifica, além do melhor em filmes, séries, esportes, notícias e bem-estar com HBO Max, Look e muito mais. E o cliente da Suprinet Fibra que assinar um dos nossos combos ganha acesso ao Globoplay. Na Suprinet Fibra, temos planos de 400 mega por R$79,90. 600 mega por R$99,90. 800 mega por R$129,90. 1 giga por R$149,90. Ligue ou chame no WhatsApp pelo 0800-591-4082. Suprinet Fibra, a conexão que você precisa. Venha para o Fonseca Supermercado conferir nossas ofertas. Aqui você encontra qualidade e economia todos os dias. Lembrando que todas as terças e sextas-feiras recebemos em nosso hortifruti frutas, verduras da melhor qualidade. Então, não perca tempo e venha garantir suas compras. Fonseca Supermercado, preço baixo para sempre. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. 97,5. Agita a sua vida. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. Alôzão para o pessoal da área da saúde, alô, doutor Joaquim Gonçalves, doutor Carlos Cavalcante, Alberto Branco, doutor Elvésio e demais amigos que trabalham nessa região sul-paraense, aquele abraço com carinho. Mandar aqui também o nosso abraço para o grandioso administrador que é o Jair Martins, cara maravilhoso. Tudo de bom aí, viu, Jair? Felicidade para você que continua batalhando aí para melhorar a nossa CDA. Leomar Pires, grande homem, homem direito, felicidade, bom trabalho. Aos demais amigos políticos desse imenso Brasil que trabalham honestamente, o nosso abraço com carinho, que Deus continue presente aí na tua vida. Forró chegando, chegando forró. Olha ali, que marcando presença. Prefeito de Boqueirão do Piauí, nossa amiga Cindy, pra cima! Desculpa por não ter dito tudo que quis te dizer. Agora não dá, já é tarde. Você que foi, se foi. Canta comigo assim, ó. Posso, sinto o amor aqui no meu coração. Vem, porque a gente se perdeu. Solta a voz, bora, vai. Porque tudo acaba. Tô bastante bem, vai. Solidão. Entendo, eu nunca te mostrei. Eu sempre me preocupei. Não vai, ainda sou aquele menino e te compreender. E pra sempre será seu. A gente se perdeu nesse caminho. Nesse caminho, porque deixamos tudo acabar assim? Os nossos planos eram lindos, só nos resta solidão pra sempre. só você está. Solidão. Pra guitarra, meu brother. Gustavo! Nossos planos eram lindos, só nos resta solidão pra sempre. Porque a gente se perdeu nesse caminho, porque deixamos tudo acabar assim. Os nossos planos eram lindos, só nos resta solidão. Solidão, solidão. Desculpa por não ter dito tudo que eu quis te dizer. Desculpa. Você está ouvindo Forró Brasilis. O melhor do forró toca aqui. Ao cheio da butiaca. Como é bonito ver o dia amanhecer, abrir a porta para ver o sol nascer, escutando o cantar dos passarinhos. Só saio de casa depois que amar você. Vejo os meus filhos, dou comida aos animais. Isso jamais eu saio de casa sem fazer. Selo o cavalo, companheiro da jornada. Pego a estrada, só volto ao anoitecer. Selo o cavalo, companheiro da jornada. Pego a estrada, só volto ao anoitecer. Chegando em casa é um abraço demorado. Aí do ligado, escuto uma canção. Depois da janta é uma rede na varanda. O mundo anda e eu feliz no meu sertão. Aí vem brosa, carinho, cama cheirosa. Com a minha rosa, uma flor e nem botão. Fechou a cortina, terminou o espetáculo. Eu não sou fraco, meu segredo é do colchão. Fechou a cortina, terminou o espetáculo. Eu não sou fraco, meu segredo é do colchão. Como é bonito ver o dia amanhecer, abrir a porta para ver o sol nascer, escutando o cantar dos passarinhos. Só saio de casa depois que amar você. Vejo os meus filhos, dou comida aos animais. Isso jamais eu saio de casa sem fazer. Selo o cavalo, companheiro da jornada. Pego a estrada, só volto ao anoitecer. Selo o cavalo, companheiro da jornada. Pego a estrada, só volto ao anoitecer. Chegando em casa é um abraço demorado. Aí do ligado, escuto uma canção. Depois da janta é uma rede na varanda. O mundo anda e eu feliz no meu sertão. Aí vem prosa, carinho, cama cheirosa. Com a minha rosa, uma flor linda em botão. Fechou a cortina, terminou o espetáculo. Eu não sou fraco, meu segredo é do colchão. Fechou a cortina, terminou o espetáculo. Eu não sou fraco, meu segredo é do colchão. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais.

Acabamos de apresentar Forró Brasilis. Fique ligado em nosso novo encontro. Forró Brasilis, o melhor programa de forró da atualidade. Tô dominado sim. Eu nunca te deixei porque ele manda em mim. Tô dominado sim. Eu mandei meu coração, é ele que manda em mim. Agora é hora de me matricular na escola da Seduc. Eu vou estudar. Tem inteligência artificial, robótica, ensino técnico, tempo integral. O mundo inteiro de oportunidades. Na capital ou em qualquer cidade, escola reformada e com ar-condicionado. Assim fica fácil aprender, tá ligado? Chegou a hora de me matricular na escola da Seduc. Eu vou estudar. Empreendedorismo inglês, clube de leitura, essa é a nossa vez. Oportunidade jovem, para trabalhar com renda extra, para se motivar. Seduc Olímpica, Seduc Esportiva, é mais futuro na sua vida. Não pode esquecer o Seducatom, o nosso intercâmbio que é tudo de bom. Chegou a hora de me matricular na escola da Seduc, eu vou estudar. Garanta já sua vaga para 2025 nas escolas Seduc. Acesse o site e matricule-se já. Escola Seduc, um mundo de novas oportunidades. Secretaria da Educação. Venha para o Fonseca Supermercado conferir nossas ofertas. Aqui você encontra qualidade e economia todos os dias. Lembrando que todas as terças e sextas-feiras recebemos em nosso hortifruti frutas, verduras da melhor qualidade. Então, não perca tempo e venha garantir suas compras. Fonseca Supermercado, preço baixo para sempre. Ei, sabia que mais de 4 milhões de famílias já trocaram a parabólica antiga pela nova parabólica digital? A Siga Antenado já está em todas as cidades do Brasil e vai te ajudar na sua troca. E a melhor parte é que pode ser gratuito para quem é beneficiário de programa social federal. Para agendar sua troca, ligue 0800-729-2404 ou acesse sigaantenado.com.br. Vou repetir, ligue 0800-729-2404. Dourado FM 97.5. É da gente, é da nossa terra. Empreendimento Tertuliano Cavalcante. Ouça a partir de agora Caminho Santo, o programa gospel que pode mudar a sua vida. A palavra de Deus reina, acalma, cura e liberta. Pastor Lincoln Galvão traz para você Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça de Deus, o seu favor, a sua misericórdia possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, vir sobre a tua vida, te abençoando, te fortalecendo, te renovando, te capacitando. E o que eu quero pedir para Deus no dia de hoje sobre a minha vida e a sua vida chama-se entendimento. Que eu e você possamos não ocorrer nesse erro aqui que é gravíssimo. Isaías, capítulo 5, no verso 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Queridos, se eu e você não tivermos entendimento, por mais que venhamos a amar a Deus, por mais que venhamos a andar nos seus caminhos, a palavra de Deus, ela não falha. Jesus disse, passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Eu e você temos que pedir misericórdia a Deus, porque nós cometemos muitos e muitos erros. Um dos maiores erros que eu e você cometemos chama-se murmuração. Reclamar de situações que você vê como adversidade, quando, como você vê que não é aquilo que está agradando o teu coração,